Yeah. A mulher da língua grande, a mulher da língua grande, e galo que não tem espora. Um fala da vida alheia, outro canta fora de hora. Galo velho quando canta, avisa que está na hora. Tropeiro que acorda tarde, pega o burro na espora. Caçador quando se perde, é coisa do caipora. O cabra do sangue quente, pra brigar não escolhe a hora. Quando vê a coisa feia, na hora não se apavora. Quem sabe pegar com jeito, quem não sabe pegar na tora. Viva aprendendo nesta vida, o mundo é minha escola. Camaradinha, galo cantou. Iê, galo cantou, camarada.